Porque bagulho é pizza no louco, Carrefour é sacanagem. pizzaria tá Caralho. pirando, geral, mano. Aquela pizza vagabunda que vem no plástico, sacou? É você É botar no aquela que eu como micro-ondas. toda semana, essa desgraça. Aquela que, tipo, queijo vem só de um lado, pode crer. É aquela merda que eu como toda semana. O dia que Aquela sai. que fala que é pizza de calabresa, mas na verdade é uns pedaços de carne sobressalente. Salsicha. Porco. Salsicha, né, velho? Sabe aquele tijolo que você construiu a tua casa? Então veio do molaria. Eu largo o trem de trabalho. Vem pra aí, cara. Tô. Tirar uma foto aqui e vou dar pra vocês. Puta que pariu. Ô, Tanish, mas vai lá então, vai dormir, mano. Vai Semana que dormir vem lá. grava o café. Olá, ouvintes! Está começando mais um ConspiraCast. O meu nome é Igor e, inferno, eu não lembrei a frase de hoje. Nossa, cara, isso aí É é uma frase. Você viu que boa da hora? sacada, boa saída. Boa sairá! Ah, bem bolado. É embolado. Olá, ouvintes, eu sou o Queiroz, amigo matemático de sempre. E pra mim, o inferno está aqui e agora. Não, porque você não mora no Rio, cara. Pô, mas já morei em Três Lagoas, e que. Que é a casa do capeta, né, velho? Olá, ouvintes, aqui é o Kai Germa e eu não vou pra Valhalla. Igor, eu queria muito falar com você agora sobre uma coisa. O quê? Fala aí, então. Nessa introdução, que nós temos um integrante aqui do Conspira, Ai, meu que Deus. depois de 2 anos sem gravar com a gente. Meu Deus. O que ele tava fazendo? Ele tava bebendo siroque? Não, ele tava fazendo shows pelo Brasil afora. Fez um Brasília recentemente. Exato, exato. Por favor, se apresente, ó, conspira sumido. Agora você está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando siroque. Fala, galera, e aí? Eu sou o Rafael Tenicho. Realmente estamos subindo um tempo, mas tudo bem. E apesar desse podcast hoje ser sobre infernos, coisas satânicas e coisas assim, eu acredito que o Igor vai colocar uma música um tanto quanto religiosa agora. E daí você coloca o Aleluia, tá ligado? Não, não, não, ele vai botar o Alex Safadão mesmo. Muito religiosa a música que eu vou pôr. Bebendo gelado, tomando safadão, caralho. Balada só dando virote. Ô! Mas, Antônio, você podia ter falado do inferno, eu tô emprego, né? Slave, caralho, bota chicotada aí, por favor. Não, não, não, que isso, cara. Mas e o Igor, nós Queiroz? temos. Pode falar, E querido. quem mais tá. Ai, querido. Mas em Ai, que. velho. Nossa, cara, que delícia. Engasguei aqui. É, com porra, né? Olha o cara, mano. Vai se fuder, mano. Mas quem mais tá aqui hoje? Hoje nós temos a presença. Eu não sou mordomo, Igor. Nunca fui, né? Agora que eu vou virar mordomo. Por favor, se apresenta aí o convidado parceiro aí. Showtime, rapaz, Diego Lameschi, mais uma vez, porque eu estou sempre introduzindo os parceiros. E, cara, eu sei como é o inferno. Eu moro no Rio de Janeiro. Então. Tá na veia, brother. Conheço todas as raças de demônios. Eu tenho o funkeiro, tenho o pagodeiro, tenho o O modinho, enfim. flamenguista. Tenho o Pô, cara. ladrão, Então, né? o ladrão também. O flamenguista, eu também faço parte dessa parte. Dessa parte, ótimo. Eu sempre faço parte dessa raça. Não sou ladrão ainda, mas quem sabe um dia, né? É, Vamos isso lá. é, Jay. Eu sou corintiano e não faço furtos aí em residência, então. Tá vendo? Esse é um Puta, agora que eu preconceito lembrei, idiota, né, o cara? River corintiano, velho. Não, é Puta que sério pariu. isso? É Vou parar de verdade. gravar agora. A inveja é uma desgraça, né, cara? Só porque são as duas maiores As torcidas do duas maiores Brasil. torcidas do Brasil, o povo fica aí falando. Voltando para o tema, eu vou falar Mi, aqui, mi, Igor, mi, deu para mi, perceber. mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi. Deu para perceber, ouvintes, eu acredito que o tema de hoje é o quê, O Igor? tema de hoje é sobre o inferno. Nós vamos falar sobre todos os lugares infernais. Não sobre os lugares infernais do mundo, mas nós vamos falar sobre o submundo, a cultura do inferno, por que que o inferno é tão reverenciado assim pelas religiões, porque as religiões só falam do inferno, quase que não falam do céu. Por que que o inferno surgiu, se ele existe, se ele não existe e muito mais depois desse mundo. Vamos para os e-mails. Queiroz, Oi, sou eu. nós estamos aqui num dia apático. Num dia apático, por que apático, cara? Não sei, essa palavra me pareceu inteligente. Apático. Bonita, bonita a palavra, bonita. Nem sabe o que significa apático. É quase atípico, Estamos né? aqui num dia aquático. Então nós vamos falar de palavras que a gente não sabe mesmo. Vamos. Um dia diplomático. Estamos aqui Ninguém vai num soltar dia o ortogonal. inconstitucionalmente, Um né? dia ortogonal. Mas recebemos e-mails hoje, né? Nesse dia Pô, cara, eu tô apático. muito feliz. É só você falar pro ouvinte ali, fazer um chororô, o ouvinte vem e manda e-mails. Eu acho isso muito bom, cara. Inclusive, manda o e-mail durante a gravação, né? Pode crer. Com certeza. Eu gostaria de começar, Igor, se você me permite, a ler o e-mail do Bruno Francisco, cara. Eu vou ler o e-mail do Bruno Francisco, vulgo marginal alado, que eu achei muito top esse codinome. Certeza. Mas ele manda aqui um e-mail. É, com certeza. Mas ele manda um e-mail aqui com o assunto Conspiracast número 45, aquele de muitos nomes. Caralho, eu apertei pra baixo, eu perdi o e-mail. Nossa, dele. Mas é muito burro. Muito maconha, velho. Puta que pariu. Cheguei. Ah, o site dele é pt.xhamster.com, tá? Tô divulgando aqui porque, claro, é essa a proposta do... O pt.xhamster. pt.xhamster.com. Já tá no favoritos. Já até abriu um site. Olá, conspiras. Sobre o Conspiracast número 45, me surgiu uma dúvida sobre o Sr. Gabrix, ou aprendiz de feiticeiro, entre aspas. Eu não sei se ele tá sendo irônico aqui, ou se ele tá... realmente invocando o título do Gabrix, né, Igor? É, a gente não consegue ter esse tipo de informação apenas por texto, né? Precisaria de interpretação vocal da parte dele. Eu precisaria de uma abjacência oral, né? Sim, pra sim. Pra poder concluirmos a obsolescência. Corroborar o que ele quer passar pelo seu texto. Com certo. A pergunta vai pro Gabrix. Para de Gabrix... dar uns bola aí, ô Queiroz. Ele pergunta pro Gabrix. O Gabrix não tá aqui pra responder, mas a gente vai responder pro ele. Gabrix, toda vez que você começa um ritual e gagueja ou erra a palavra, você volta para o início do ritual ou não tem problema errar? Abraço a todos e busque conhecimento. Cara, porque... Ele faz igual o William Bonner, perdão e continua, né? É. Cara, que da hora. O cara pergunta. Como é que será que é quando ele gagueja, né, mano? Acho que o demônio não tem problema com isso, porque. A entidade já deve conhecer ele, porque assim, é um negócio recorrente na vida dele. Então a entidade já deve saber que ele tem esse problema. Não é gaguejo, é remix. Então é remix. Ele invoca o espírito. Ô, Bruno, você tem que entender, Bruno, que quando a gente tá no satanismo há tanto tempo, as coisas começam a ficar mornas, né, cara? O relacionamento fica meio parado. Então o Gabrix, pra poder dar aquela esquentada, aquela, né? Agitado no relacionamento dele com o Satã, ele faz uma remixagem do feitiço e tal. Um dubstep boladão, hein? Ele chega, o capeta chega falando, respeita o safadão. Eu bebi no gela, tomando cirone. Nossa, que filho da puta. Imagina. Camarate. Mas muito obrigado, Bruno, pelo seu e-mail. Mande mais e-mails, cara. Você é um cara que realmente... O Igor, esse cara, ele acompanha a gente pelo Facebook aí. Acompanha. Ele me chamou no Facebook perguntando se eu tinha lido o e-mail dele. Ele falou que o episódio 45 tá muito bom e ele ia mandar o e-mail. É o cara dos gatos, velho? Ah, esse cara me adicionou também. Mas aí eu vou passar a bola para o meu querido amigo... Passa a bola, Rafael Tanis. Passa a bola aí, Romário. O Tanis também tá ligado nas gírias da comunidade, hein, Tanis? Beleza. Agora... Bora, pra eu ler esse do Marco Felipe. Tá certo, assunto, vou falar do demo. Então tá. Temos ouvintes muito legais. Não, peraí. Eu fiquei imaginando uma cena agora. O Marco Felipe tá entrando num recinto assim, em algum lugar, o pessoal vai cumprimentar ele. Fala do demo aqui, tá? Oi, seu Marco, tudo bem? Vou falar do demo. Você tem um minuto pra ouvir a palavra de Lúcifer? A estrela da manhã. 6:07, porque é 6:06. Não, 3:40, 3:30 da manhã, né, meu? O horário tá pra mais, cara. Bom, mas beleza. Fala, galera do Conspira, tudo bom? Que puta episódio. Já tava com saudade de episódios mais longos. Mas vamos ao tema. Adorei o jeito como o tema foi abordado. Destaque para a participação do Gabrix. Nunca vi, parentes, ouvi ele falando tão bem. Estou ansioso para a próxima dessa aqui, para o próximo dessa quina. Obrigado pelo bom trabalho e estou mandando muito bem. Show. PlayStation. Ah, o cara faz aquela piada do PS, tá ligado? A piada que a gente faz, né? Não, eu tenho que agradecer. O Kai me ajudou nas músicas do Black Metal aí. Chorei pra procurar essa porra dessa música, na moral. O caso se matou ali ouvindo Suicide Metal, que é um gênero que eu desconhecia. Mas é isso aí, só música boladona aí. Tipo, a cara tava quase chorando ouvindo essa porra. Nossa, a viadagem chegou ali e parou, né? Continua lendo o e-mail aí. Vamos lá, PS2. Eu não vou falar PlayStation 2. Que me chamou maconha aí, gente? Marco Felipe, desculpa aí, cara. Tá bom, mano, aí. PS2, que na verdade é uma pergunta. Cadê as matérias do site? Na minha opinião, se o site tivesse mais matérias, colunas, opiniões, conspirashots, awesome mixtape, etc., isso atrairia muito mais ouvintes. E claro, precisa de um bom site. Preciso de um bom site pra ler. Valeu, falou. Todos nós sabemos fazer matérias, colunas, opiniões, conspirashots, Off on Mixed Tracks, que ele errou, né, que é mixtape, mas tudo bem, etc. Não é fácil, principalmente os conspirashots que dependem de uma edição, dependem de uma filmagem e tudo mais. Texto, agora eu vou, agora estou de volta e eu vou fazer algumas coisinhas aí, espero que vocês gostem. Mas, gente, calma, não é fácil. A gente tem que contar com uma equipe aí grande, muitos editores, muitos colaboradores. Maconha também. Nossa. É, crocodilo. Muito, muito, assim, eu ia até perguntar pro Diego, né? Eu ia até perguntar pro Diego se, o que, que ele fala, o que, que ele acha disso. Mas eu acredito que ele não esteja ouvindo nossa não, conversa. Assim, que ele ficou... Não, eu tô. Ele já tá loucão. Não, eu tô, não, eu tô aqui, não, Mariano. Mas, é... Sobre o que a pergunta? Sobre a confluência de Genos com Júpiter. Quer dizer, Júpiter com Vênus. Então, eu, porra de astrologia, pra mim, tem que morrer essa porra. Cara, o Tanish falou bem. Realmente, você conciliar site com vários conteúdos que você tem que colocar no ar é complicado. Você precisa de uma equipe, acima de tudo, entrosada e dedicada. É muito complicado. É, e a questão também de tempo, né? Porque atualmente nós não ganhamos com isso. No futuro... No futuro muito breve ganharemos. Você anunciante pode mandar um e-mail para contato@conspiracast.com.br. Isso fazer mesmo. Fazer aí o seu jabá aqui, no momento do jabá. Isso mesmo. Que vai ter aquela musiquinha. Anunciante, por favor, mande um e-mail aí. Satanistas. O Darkside, o Editora Aleph, mande um e-mail. Você das camisetas satanistas também. Camisetas com peitos aparecendo, muito sensual também. É, e o mais interessante é o ouvinte, se o ouvinte souber de alguém que quer anunciar em um grande site da internet brasileira, pode indicar o ConspiraCast pra poder fazer aqui o você chegar junto com o site e pro site poder funcionar. Mande aí, ó, 14 mil views por mês, hein, ouvinte? Manda aí. 14, rapaz, não aumenta muito também. Eu juro que eu pensei que você ia falar 011-1406. Aí eu ia ficar bolado. Ah, o jovem não sabe o que é isso. É jovem. Não, mas, ó, eu posso recomendar um site bom pro cara ler algumas coisas? Tem um site muito bom, cara, chamado Locomotiva 26. Candidato, é que o tema é muito sucinto. Recomenda aí. www.locomotivo26.com.br. Muitas coisas bonitas, muitas coisas interessantes. Vamos conversar podcast, vai ter conteúdo em vídeo também, mas eu tô já no tempo pra editar tudo, enfim. Sou o único conspira que tem educação. Como eu sou o único. Nossa, que tem educação, vou agradecer o e-mail do Marco. Obrigado, Marco Felipe. O Marco, valeu pelo seu e-mail. Realmente a gente precisa muito voltar com conteúdo diversificado, texto pro site. ConspiraShot é um negócio que muita gente pede, realmente, mas ele é difícil pra gente fazer porque falta uma câmera pra gente. Tá providenciando isso já. A gente tá procurando uma câmera, equipamento. Note, a gente... uma câmera é o equipamento plus e a pessoa. E a pessoa. É o gênero. E se tiver por alguma chance aí a Júlia estiver ouvindo a gente, beijão pra você, Júlia. Você é maravilhosa. Não vou te esquecer nunca. Abraço, Júlia. O próximo e-mail que a gente recebeu é do Reinaldo Elias. Porém, Reinaldo, seu e-mail, como ficou muito grande, tem muito assunto. A gente discutiu ele aqui com os participantes, mas a gente não vai colocar ele na gravação porque ficaria um e-mail muito grande, a leitura ia ficar muito extensa. Mas a gente agradece bastante por você ter mandado seu e-mail. Tem críticas muito boas aí, a gente está realmente tentando melhorar alguns detalhes que a gente sabe que a gente pode melhorar, inclusive a gravação do áudio. Agora a gente está fazendo de uma maneira diferente. E é isso aí, muito obrigado pelo seu e-mail e até o próximo episódio. Mas, ó, eu gostaria de passar a bola pro Caio German, que ele é mais que profissional nisso. Vai lá, pra ler o e-mail do nosso amigo Zé do Desemprego. Cara, eu adorei esse nome. Melhor nick. É, assunto sobre o ConspiraCast do Capeta. Fala aí, amigos. Gostei muito do podcast sobre o nosso mestre supremo. Aquela pessoa que eu mais mal conheço, mas já considero pacas. Ó, tem um pacto, uma amizade com o Gabrix aí, ó. Adicionaram algumas correções. Roma foi colonizada por gregos. Foi muito influenciada pela região sul da Itália, chamada Magna Grécia. Falavam grego e seguiam a religião grega. Então eles eram seguidores da religião greco-romana, desde o seu início. Não depois da conquista da Grécia por eles, como foi falado. Religiões pagãs. Não. Religião... Pagãs. Nossa, agora bateu Satã. Religiões pagãs era como nós chamava basicamente todas as religiões que não eram do cristianismo. Bom, era isso. Abraço pra vocês. Falou. Muito obrigado, querido amigo. Zero desemprego. Babá... O babaca resumiu meu e-mail que eu mandei. mas... Valeu, Zé. Brigadão, cara. Disclaimer aí que você mandou pra gente. Ô, Zé, você isso é uma crítica construtiva, cara. Isso é uma... Não, o cara é foda. Eu gostei do e-mail do Zé do Desemprego. Se você estiver desempregado ainda, Zé, manda um contato aqui pra gente que a gente arranja uma coisinha pra você em Rio Preto. Não, mas é emprego, mas, né? Assim, trabalho escravo, cara. Escravo é foda. Olaria é foda. Slave. Matheus Pacheco mandou um e-mail pra gente. E o tema dele não tem tema, não. Mas tem sim, o tema dele tá ok, parece. Não, isso aí é comentário, seu louco. Caralho, o que aconteceu aí? Alguém jogou um corpo? Foi o Caio, é o Caio. Olha o Caio. Vamos esperar. Ó, a porta da abdução aí. Ok, achei o tema interessante para vir para o cast. No meu caso, se eu estivesse participando, levaria o tema para um caminho que diria mais a respeito de como a figura do demônio foi, é e sempre será usada para colocar limites nas pessoas, como foi dito já no finalzinho da conversa. Pensando dessa forma, me lembrei do livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado por Demônios, onde ele traz uma visão crítica. Ai, cara. Gozou ali. Traz uma visão crítica de como, ao longo da história, essa figura do antideus é usada para amedrontar as pessoas e colocar sob julgamento de algum interesse. Mas gostei muito do episódio. Até semana que vem. É, depois ele vai gostar do próximo. Ele gostou do episódio, ponto. Semana que vem já não gosta mais. Ele é meio bipolar, né? Obrigado, Matheus. Realmente a gente falou no finalzinho ali sobre como a figura do demônio é usada para impor limites na sociedade. Cramunhão, pata negra, sete pele, mochila de criança. Aê, falou o que falou deveria falar, porra. O cara vem. Mas O Caio German vai ficar até quando abrindo essa porta? Alienígenas. Mas valeu, Matheus, pelo e-mail. Tamo junto aí na quebrada. Nossa, o cara vira o podcast da comunidade. Tá foda aí, ô. Vamos pegar os três pontos, né? Sempre seguindo as orientações do professor. Sempre seguindo aí as orientações do mestre. Conseguimos conquistar os três pontos aí pra ajudar o time aí, ajudar a gente a conseguir ganhar o campeonato. Aí, obrigado. E eu tive a felicidade de fazer o gol naquele momento oportuno. Diego Schimmer, baita episódio. Só uma pergunta: qual o nome do som que tocou lá pelos 30 minutos de episódio? Detalhe, o Caio tava desenrolando a maconha. Vocês ouviram? Maçã. A maçã! Parabéns, João. Agora é craque. A maçã, como? Assim como a cannabis, a maçã é vegetal. A maçã. Ele tá apenas fazendo algo análogo ao movimento de inalar. A maçã é um pseudofruto. Que, ó, o Diego Schimmer, o som que toca lá pelos 30 minutos é Nocturnal Depression Nostalgia. Eu vou pôr o link aí. É uma música muito da hora, fala sobre suicídio. Vou falar do demo. Pra avisar os ouvintes, não ouça essa porra dessas músicas se você não estiver feliz, porque vai dar treta, vai dar merda, vai aquele show. Agora eu vou finalizar aqui pra gente já ir pro episódio, já poder ir encaminhando aí pra poder ganhar os três pontos e ajudar o professor. Um e-mail aqui do Francisco, comentário aqui do Francisco Chagas. Olá, senhores. Acabei de conhecer vocês pelo o episódio 41. Ótimo tema. Continuem assim, fico no aguardo pelos próximos episódios. Enquanto isso, vou vendo os episódios mais antigos. Muito obrigado, Francisco. Eu sugiro que você aprenda a usar a preposição. Você falou que ia finalizar, ainda tem um e-mail do cara que tá participando aí, cara. É verdade. O e-mail chegou agora. Eu tendo a ter esse tipo de lapso de memória. Obrigado, Francisco. Você realmente, espero que você goste dos episódios antigos. Se eu puder sugerir pra você a quina de conspirações, que vai do episódio 30 ao 35. Achei que você ia falar daquele episódio português. Na verdade, aquele episódio não existe, né? Eu deveria ter os brutos ainda pra poder editar aquele episódio e remover pessoas, igual o Stalin fez com a oposição. Vamos lá. Trotsky. Alguém quer pegar o último e-mail do Diego aí? Vou pedir pro Diego ler o e-mail do Diego. Não vou ler o meu e-mail. Não. Vou pedir pro meu querido amigo Princeso, que todo dia de manhã ele manda um bom dia, assim. Bom dia, príncipe. Bom dia, príncipe. Isso é verdade, viu? É verdade, pessoal. É uma viadagem só no grupo do Conspira. Sim, o cara falando meu pipi no seu popô, eu não entendi muito bem aquilo lá. Aquilo foi muito escroto, mano. Da onde veio aquilo, cara? Ouvindo, a gente sabe que você tava chapado naquele momento. É. Thiago, mano. O cara teve contato com drogas ali, velho. Vai lá, eu gostaria de pedir pro meu querido amigo Cosplay de Jesus. Leia pra mim aqui o e-mail do Diego Ramesh. Então, vamos lá ler o e-mail do Diego, que nem tá aqui, mas enfim. Salve! Beijo! E Conspiras, ótimo cast sobre a família do Gabrix. Família do Gabrix. Pai, mãe e tio do Gabrix. Ok. Sobre as formas do mochilo de criança, a igreja usava muito as divindades de outras religiões e demonizavam os mesmos para facilitar a conversão pro cristianismo. Aí vem aquela história do Bafomé, essas porra, né? Detalhe que estarei esperando vocês todos lá no inferno, estarei vendendo cerveja com o meu isopor. Grande abraço, Diego Ramesh. Olha que filha da... Você não vai estar vendendo, Diego. Você vai estar tomando a cerveja. Tomando, vendendo. Não, mas tem uma pergunta. Vai ter queijo coalho? Vai, com certeza. Então queijo coalho, churrasquinho de gato, tudo tá... Cara, tá tudo incluído no pacote. Você pode pagar lá 10 pontos. Casquinha de siri e camarão? A gente pode negociar isso aí, putz, cara. Isso aí eu vou... Porque é difícil. A gente pode buscar lá lugares nos confins do inferno, literalmente. A gente pode buscar lá, mas com certeza vai ter tudo que você quiser lá. O bom da vida tá lá, cara. Vai ter vatapá. Você não vai pra Jerusalém ver aquela poeirada do caralho, porra, chinelão. Estou esperando todos vocês lá. O Thiago não vai, cara. O Thiago é de Deus. Ah, o Thiago, cara. O Thiago transa, cara. Ele não é casado. E ele cara, fumou drogas mano, aquele dia lá. O que isso aqui Vamos falar do dele. Que caso estranho. Vamos pro episódio. Vamos lá. Não, vamos pro episódio ou caralho. Como é que manda e-mail pra gente, Igor? Ai, puta, não. Isso aí... não tô falando mais dos patrocinadores, não? Puta. Calma, rapaz. Nossa, é verdade. Vamos lá. Oh. Então, aproveitando, Igor, quem é o cara, os caras que estão aí, nossa parceria aí, quem que é o pessoal que tá sempre com a gente, andando de mãos dadas aí pela praia? Quem puxa esses temas? Vamos lá. Quem tá na praia aí puxando coisas e bolando coisas aí... é o Diego lá do Zoa, são 40. Diego, fale mais sobre o seu site, eu passo a bola pra você agora. Então, cara, não sei se eu tenho que falar tudo que eu tenho que eu falo nos outros podcasts, mas zoação40.com.br, tá tudo lá, a gente não tem notícias da hora, e essa porra aí todo mundo sabe que todo mundo já tá cansado de me ouvir aqui, falando um monte de merda. É isso aí, zoação40.com.br, lá você vai encontrar... Ah, tem um detalhe, Igor. Estamos trocando de servidor, então o site pode estar meio parado, de repente, no dia da publicação do podcast, mas em breve, ou se você está ouvindo assim no futuro, já está tranquilo. Então é isso aí, galera. É isso aí. E agora nós temos também o nosso amigo aqui, o Wesley. Agora você está aí de camarote! Lá do Locomotiva 26, Wesley. Wesley! Como que é o seu site? O que está tendo? O que vai vir? Qual que são as propostas para 2015? Então, né, antes de tudo, Rafael Tanicho, foi um prazer, gente. Olha o Tanicho aí, cara. Eu sou um dos co-criadores e co-fundadores do Locomotiva 26, www.locomotiva26.com.br. Apenas conteúdo próprio, tanto de texto, tudo que a gente gosta, a gente cria e coloca lá. Agora em agosto vai ter muita coisa estreando, muita coisa em vídeo, vai ter o Locomocast estreando também. Já com algumas participações sensacionais, logo no segundo episódio já tem participação num bando de filho da puta aí no ConspiraCast. E... eu queria perguntar uma coisa pra você depois, ô Tanicho. Eu também. Se levar, você leva esqui. E o quarto episódio vai estar lindo. Mas enfim. Ah, pessoal, os três não. Locomotiva26.com.br, é nóis. Ô Tanicho, como é que você consegue organizar a tua vida entre shows e o podcast, assim? Como é que e a vida de escravo, né, cara? Então, eu não consigo, cara. Por isso que eu não almoço. É isso aí, vamos, Queiroz. Recados dados? Recados dados mesmo. Só dando um virote e você de bobeira sem ninguém na geladeira. Agora se está aí de camarão. O que a gente vai falar hoje? Seguir na quina, né? Nós vamos falar sobre o inferno, né, Igor? Mas não sobre o inferno. Caralho, o cara tá animado, hein? O cara tá... Mas tá... não sobre o inferno, Igor, mas sim sobre os infernos em geral. Na verdade, a gente vai fazer uma discussão infernal, né, cara? É, a gente vai falar sobre inferno, casas de swing e tudo mais. Mas... Ó, olha que eu tenho experiência nisso, hein? Inferno ou casa de swing ou ambos, né? Ambos. As duas coisas, cara. Eu moro no Rio de Janeiro, eu já trabalho no centro da cidade. Ah, e, cara... Que é o inferno? O inferno, ele é assim, ó. É um termo usado por diferentes religiões, mitologias e filosofias, representando a morada dos mortos, ou um lugar de grande sofrimento e condenação. A origem do termo é latina, infernum, que significa as profundezas ou... o mundo inferior. Ou podemos falar que é o submundo, é cara? O submundo, porque já... é o submundo. Mas o submundo, ele hoje em dia tem uma conotação negativa, né? Submundo. Geralmente sub, né? Só fazendo disclaimer, a morada dos mortos seria o um inferno, entre aspas, o reino de Hades, lá da nossa querida Grécia antiga, da Grécia dos deuses. Então, aqui a origem da palavra, né, por ser latim, né, e como já foi falado nos nossos e-mails ali, o pessoal da origem da cultura ali romana e tal, e grego também bastante parecido, né? Então o termo veio mesmo da morada dos mortos. Acho que é uma necessidade pra responder aquela pergunta, né? Depois que a gente morre, a gente vai pra onde? Eu não sei se o Caio tem uma explicação pra isso. Qual que foi a... Então, ô louco, só pra fazer um maior disclaimer ainda, não sei se isso existe, mas não confundir Hades com o demônio, com Gabrix. É, a gente vai falar dele aqui. Hades era a versão mitológica, não é a versão mitológica de Satã, como diz o desenho da Disney. É o Fabu. Exatamente. É, Hades era só o cara, vocês falaram no podcast de... Ele é só o porteiro, né? O porteiro não. Ele é o cara... é o encarregado. Segundo a mitologia, quando o Logs, ó, braço Logs. quando Zeus, Poseidon e Hades saíram, ganharam a guerra dos titãs, ganharam a guerra contra os titãs, eles fizeram uma nova banda de terras. É, uma divisão de terra, mas como se fosse uma brincadeira, tipo um Jockey Po. E o Hades se fudeu porque ele ficou com o submundo. É, teoricamente, a parte ruim da aposta. Então, não confundir o submundo, o Hades, da mitologia grega ou da mitologia romana, que é o Plutão, com o Satã da mitologia. Cristã. Cristã, né, você fala. Isso. Não, mas realmente, até porque o Hades, ele é o cara que cuida ali embaixo. Ele não é mal por natureza. É o Hades na cultura pop em geral como um demônio, realmente. Isso. Hércules, o caralho, ele é como se fosse... O Hércules, no Percy Jackson também, né, Caio? Porra, essa porra toda aí fala de Hades como se fosse o demônio, mas não é nada a ver. É, a gente vai falar depois... Longe disso, hein? A gente vai falar sobre ele depois, né, Igor? Qual que é o porquê que o Hades, que é o nome dele e o nome do ambiente, não é o inferno cristão? É, não dá pra ter nada a ver com o inferno cristão. Não, muito mais. O povo acha que é, né? Povo! É porque o pessoal ficou assistindo muito aquele filmezinho do Hércules lá, que ele tem um cabelazo. É, e o cara é mau, cara. É isso que é o foda. Não, mas aquele ali era o Ares, cara. Esse é Hércules The Legendary Journey, cara. Essa é uma ótima série, cara. Não, mas ele tá falando do Hércules e do da Disney. A animação. Ah, não, não. Aquele lá que é o Barabim Barabim. Eles pintam. Verdade. Aquele Hades ali. E tem umas coisas muito loucas. Ô, Caio, não sei se você viu, cara, mas tem umas coisas muito loucas que o pessoal põe. Fala que pinta tanto o Hades como o demônio naquele desenho, que na hora que ele fala, tem umas teorias de conspiração que tem na internet, que quando ele vai falar de... Ele tá criticando uma pessoa, falando que uma pessoa fica sempre atrapalhando e tal, e aí o pessoal tenta colocar o nome de Jesus, assim, em cima da cabeça dele, como se ele estivesse falando mal de Jesus, ele, sabe? Tem uma referência porque de Jesus. Porque não tem nada a ver Grécia eu com Jesus. Eu não sei se vocês... até porque Jesus e ele nunca vão bater na mesma... Não tá na mesma história. O Hades seria pra onde toda pessoa que morre vai, não importa se você foi um grande bom samaritano ou se você foi um grande filho da puta, você vai pro Hades, você vai pra onde a alma dos mortos habita. E como é que você chega lá, né? O legal é como é que você chega lá. Eu acho muito legal esse mito, cara. Pelo barqueiro? Pelo Caronte. O barqueiro Caronte. Rio, porque é o seguinte, cara, a mitologia grega... Por isso você tem que deixar uma moeda. Pra pagar o barqueiro. É uma moeda na boca. Muito se enganou pensando que eram duas moedas em cada olho. Mas é uma moeda na boca. E o legal, cara, é o seguinte. O que eu gosto da construção da mitologia grega é que eles fazem com a própria geografia ali. Não existe um plano etéreo pra ser o céu, né? É um plano físico, né? É físico, é como se fosse em cima, que nem o Olimpo. É em cima de um monte. É o Monte Olimpo. É o Monte Olimpo. E existe um rio que liga a Grécia, ou ali a região que eles conheciam, no caso, né? Que era o mundo todo deles. Existe um rio que liga a Grécia, o mundo, com o submundo, com o Hades. É o rio Styx, né? É o rio Arqueronte. Arqueronte. É, o Styx é o rio, já seria o rio que já vai indo pro outro plano. Não, é, em algumas versões, algumas interpretações, o rio Styx, né? Tem tradução, é. Não, a Arqueronte é verdade. Concluindo o que eu tava falando, você tem o Tártaro, que é o inferno, que nós conhecemos, entre aspas. Tem o Hades, que é pra onde todos os humanos que morrem vão. E tem os Elísios, que é como se fossem o Valhalla da mitologia nórdica. Isso. Os grandes heróis, se você for um puta cara, se você provar que você é um cara digno de heroísmo e do caralho, você vai pro Campos Elíseos. Aquiles está no Campos Elíseos, Hércules foi pro Campos Elíseos, mas depois ele virou deus, se não me engano, ou algum coisa do tipo. Isso. Teseu foi pro Campos Elíseos. Vários heróis da mitologia foram pros Campos Elíseos. Grandes nomes, né? Isso, exatamente. Mas assim, ó, como é que chega, né? O processo. Segundo a mitologia, claro, não. Paga o barqueiro, o Caronte te leva até Hades. É o trabalho dele. Mano, que da hora, né? Como é que ele chega? Como é que será que o cara conseguiu esse emprego, né? É uma entidade, né, mano? Nenhuma pessoa, não é? O Caronte é a morte, né, cara? É o cara que leva os vivos pro lugar dos mortos. Que a nossa ideia da morte, daquele lance de capuz e foice. É o Green Reaper. É tirado do Caronte, que o Caronte. Ele tinha uma... Como é que chama aquela porra que você... Não, foice, foice. Não, a foice da morte, mas é aquela parada que você usa pra remar. Como é que chama? Remo? Remo. Olha só. Aquele filme do Gladiador, do Russell Crowe, que chama... Como é que chama? Gladiador. ele usava um remo. Vou falar do demo. Ele usava remo, um remo, e conforme foram as interpretações pra usar na mitologia, vamos dizer assim, entre aspas, cristã, botaram uma foice nele, uma mitologia popular, não vou falar nem cristão. Usaram a imagem do Caronte e botaram uma foice no remo dele, que o Caronte nunca viu a cara dele. Mas você sabe que a foice tem um significado importante, né, cara? Depende se você é comunista. Que aí é coisa de demônio mesmo. Mas, ó, antes de eu falar da foice... Não, porque a foice, cara... A foice, como é que você usa a foice? Pra que, que você usa a foice? Pra ceifar. Pra você ceifar. É, a ceifadeira, é uma ceifadeira, né? Então, a foice, ela vai ser usada na época da colheita. Então, é como se você estivesse colhendo as almas. Essas então, interpretações da mitologia grega são inacreditáveis. Inacreditavelmente fodas, cara. Que devia estar em voga até hoje em dia, né? A gente devia estar todo mundo louvando Zeus. Cara, eu te falo que eu fui com a Pacabana, eu pulei 7 ondinhas, não pulei para Iemanjá, porque eu não acredito em deuses africanos, acredito em deuses gregos. Não, mas, porque ó, eu não posso acreditar em deuses gregos. Vamos só continuar descrevendo Hades, ó. Hades, pra quem não tá entendendo até agora, quem tava acompanhando a gente, Hades é o inferno mesmo, inferno, que no caso a gente tá tratando como o submundo. Hades mundo. É o complexo ou Hades é onde todos os mortos padrão vão? É o reino, é a terra ali. É o complexo. Ele é o dono e ele também é o complexo. Ele deu isso, o próprio nome da parada. Hades é um reino e o deus que vive ali é Hades também, tem o mesmo nome. É, o reino de Hades e Hades é o nome do cara. O complexo de Hades. Chama de Underworld. Chama o Brasil de reino da Dilma. Reino do PT. Não, mas aí seria tipo assim, aqui seria, o Brasil chamaria Dilma e a Dilma também. Não, o Brasil chamaria Lula. É verdade. Não, o Hades é um deus. Mas ó, por exemplo, como é que é a geografia do lugar ali? Existe um porteiro, não é Hades, não é o porteiro do inferno ali, não é Hades, é o Cérbero, que é o cão de três cabeças. E aí tem algumas interpretações que dizem que essas três cabeças aí são os juízes, né? Que aí determina se você foi digno ou não. Mas aí tem outras interpretações que falam que os juízes, na verdade, foram pessoas muito importantes. É como se fosse um santo aqui da... Na interpretação dos juízes sendo, entre aspas, não o cachorro, sendo pessoas, entre aspas, o Caronte, ele poderia ser subornado, mas o Cérbero, ele não deixaria um vivo entrar no inferno. Foi, inclusive, assim, num dos dois trabalhos de Hércules, que ele conseguiu entrar, porque ele subornou o Caronte e ele teve um Hades pra poder domar, entre aspas, o Cérbero, pra poder levar lá pro rei alguma coisa que eu não lembro. Ptolomeu, né, gente? Tiago, né? É o nome do cara. Mas eu acredito que o lance dos três juízes, Minos, Aiacos e o Radamante, sejam mais factíveis. Porque, tipo, o Minos era o cara que do Minotauro. E, tipo, ele tinha que estar lá pra julgar alguma coisa referente ao pecado que ele teve. Por ele ser um grande rei da época, quando ele morreu, ele foi pro Hades e ele ficou naquele esquema. Tipo assim, ele cometeu um grande pecado, por exemplo. O Minos foi um egoísta, então ele vai julgar lá nos portões, depois do Cérbero, quem é um cara egoísta. Então ele vai mandar pra um tipo de inferno. É, que são três. São três regiões ali. Que aí sim, o Tártaro é onde é a punição. O Tártaro, ele é mais próximo do inferno da mitologia cristã. Ali, o Tártaro é o que você tem quando você não escova os dentes direito, ou não passa fio dental, fica acumulado nos seus dentes. Ou é um molho também. O Tártaro, ele é a região onde o pessoal sofre. Aí tem o campo. O campo, ele é o inferno default, entendeu? Se você não foi um herói, e se você não foi um cara maligno, você tá ali no campo. Mas o campo, por exemplo, é que ele descreve. Eu adoro isso, porque ele descreve a geografia do submundo ali. E aí tem uma planície, que chama Planície dos Narcisos. Aí tem os campos verdes. É um lugar bonito, mano. Olha aqui, tem campos verdes do Erebo. Aí tem um rio Lete, certo? Aí tem rio, tem campo, tem grama. Sabe, é um bagulho pra você descansar depois que você viveu, entendeu? É, porque assim, o Hades é só o complexo, né? Não é só pra... É o Tártaro que é pras pessoas ruins. O campo é pra quem morreu, não foi mal, também não foi um herói, que não é um negócio tão fácil assim. E tá ok. Então, o Campos Elíseos é pra onde... É o homeomorfo, a Valhalla, da mitologia nórdica. Ah, é o Beomorfo. Só pro stop. É, pra quem... O Beomorfo. Pra quem foi um herói e protagonizou... Grandes feitos também. Grandes feitos na mitologia, vai pros Campos Elíseos. É, só um detalhe, né? Não é que, tipo assim, você salvou um gatinho da árvore. Você tem que ser um puto herói pra poder entrar no Campos Elíseos. Isso é É que nem Valhalla. É que nem Valhalla. Isso é uma batalha. Valhalla tem que ser um herói de guerra. O Valhalla é mais um pouco mais default. Se quem morre em batalha vai pro Valhalla. Exatamente, o que eu ia falar. O Valhalla, pra você ir pro Valhalla, você tem que estar na guerra. Não importa o seu lado. No Campos Elíseos, você tem que ser um puto herói. Você tem que se provar pros deuses que você é um puto herói pra você poder entrar no Campos Elíseos. Ah, então você fala que é mais fácil você entrar no Valhalla do que entrar no campo cara, liso. Bem mais. Curva rala, você vai, tipo assim, você passou 70 anos cultivando terra. Você vai pra uma guerra com a espada na mão, você morre, você vai pro Valhalla. Você tem que morrer com a espada na mão em batalha, aí você entra lá. O Valhalla é quase o INSS. Tipo, qualquer filho da puta tá lá. É, acho que isso é bom porque você motiva o seu guerreiro aí, o seu soldado. Isso, isso. Sua população. A mitologia é ótima. Sua população a batalhar igual um louco. Na Grécia também, só na Grécia ainda a motivação era muito maior, porque você pedia feitos extraordinários da população. Exato. No caso do Valhalla, você teria que combater, poderia pilhar, estrupar quem quisesse, mas você tava fazendo o que os deuses gostavam. É, aí você ia lá. Os deuses nórdicos, eles são tipo assim, né? Eles querem ver o bagulho sangue. Odin só tava lá com o corvo. Também eles estavam num lugar que qualquer coisa que você for pesquisar sobre cultura viking, etc., é um lugar que, de certa forma, é muito fodido pra você cultivar. É, porque é frio extremo, né, mano? Só que os caras tinham também, né, velho? E lá, assim, a cultura dele é muito legal. A gente sempre, quando for analisar a cultura dos outros, analisar com os olhos deles. Então, a cultura deles era uma cultura de batalha extrema. Então, esse negócio de matar, pilhar, tacar fogo, estuprar, pra eles era, assim, passeio no parque. Era um negócio comum. Hoje... Até porque, na mitologia nórdica, o Odin fez a humanidade pra poder guerrear no Ragnarok. É, ficou uma ajuda. Então, pra eles, isso era comum, assim. Entendeu? Aí, lá dentro de Ares, ou você mora num condomínio de luxo ali, chamado Campos Elíseos, que pro Rio de Janeiro é uma favela, né? É isso. Depende da área, porque tem muita área aqui que não é favela e puta que pariu, cara. Eu prefiro morar na favela. E vocês não conhecem o Rio de Janeiro, cara. Ou você vai pro Campos Elíseos, se você foi foda, ou você vai pra um lugarzinho mais de boa, ou você vai pro Tártaro. Então, agora... essa é a parte, cara, acho que tá falando do julgamento dos três juízes. Do Minos, do Ayakos e do Radamante. Que eles decidiriam. É, onde que você vai? Onde que você ia morar? Você chega lá, você tá lá só com as moedas que você pagou o caronte, ou seja, isso. Você vai decidir. Você vai, a moeda ali, né? Pra onde você vai morar? É o busão. É o que você fez ali. A parada do Tártaro era até pra você fazer o oposto dos Campos Elíseos. É pra poder deixar as pessoas mais controladas possíveis. É, então, exato. Pensando... Agora eu queria pedir pro Caio ajudar a gente. Pensando nisso, cara, seria como se os Campos Elíseos fossem um incentivo pra você fazer atos heróicos, incentivar a pessoa a ser... Um Hércules da vida. Se comportar de acordo com... O que heróis? E onde a gente vê isso hoje em dia? Então, a gente vê na nossa cultura então, aqui também. Então, é engraçado, né, cara? Porque, tipo, só que é diferente a promoção. Os valores são diferentes, eu digo. Sim. Na Grécia, quem que é premiado? É a pessoa que é heróica, é um herói. Né? Tem que fazer um ato de heroísmo absurdo. Então, promovia isso e tinha o oposto, que seria... De certa forma, no catolicismo também é a mesma coisa, porque os gregos... Tá, mas o que promove no... Os mártires, mas né? Mas o que promove no cristianismo, você não precisa ser o herói pra entrar no céu. Você pode ser humilde. É. Então, o valor aqui é a humildade. É porque a religião católica, ela é igual eu falei no último episódio, ela é uma religião pautada na humildade. Não, cristã. É, humildade. É, cristã. O símbolo do cristianismo, que é Jesus, ele foi o cara mais humilde que existiu. Então, é isso que é o prêmio. O comportamento desejado pra você poder entrar no céu é você ser humilde, você ser... Aí tem nas coisas, né? Você ser uma boa pessoa e tal. Mas o principal é você ser humilde. É, o legal... E é isso que eu queria contrapor com o grego. Que eu gostei muito do último cast sobre o Valente do Gabix, é que o Igor comentou, Roma tinha uma religião própria. E Roma sempre, ela buscava pegar religiões dos conquistados pra poder facilitar a conversão. Naquela época, em Roma, existiam milhões de pobres. Existia um pequeno número de ricos. Pô, quem era mais perigoso? E ser rico pro cristão do começo, ser rico era ruim, porque tem a passagem falando. É mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha do que um rico entrar num reino dos céus. Exato, cara. Também é uma questão de sócio histórico também. Na época que ele tava, é mais fácil pra ele manter o poder dele, meio que um representante divino, sendo lá o imperador, sei lá. Ele é imperador. Uma religião que, de certa forma, apoia, né, mais os plebe, etc., do que uma religião que só apoia os ricos. Então, exatamente. Pra você ir pro lugar mais bacana, assim, digamos, né, você teria que ser um grande herói, uma coisa assim, coisa que só os nobres conseguiriam. E ó, só pra fazer um paralelo, fala. Só que pra ele valia, só que pra esses imperadores, mas valia muito a pena ter uma religião que desse um status pros plebeus, entendeu? Então, sim. Com as suas coisas certinho, você vai com os você não vai matar, não vai roubar, não sei o quê. Pra isso. E ó, um detalhe, só pra fazer uma comparação muito estúpida. Quantas vezes a gente vai falar a frase só para fazer tal coisa? Essa é a última, eu prometo. E eu prometo também que é a última vez que eu falo aspas. Tem aquele vídeo, aquele filme da Disney, Vida de Inseto, que tem lá as formigas e o gafanhoto. As formigas são, entre aspas, os cristãos. Que eles são a maioria. E tipo, eles não sabiam que eles tinham o poder, entre aspas, da força. Eles tinham um poder bélico ali. Não, esse é o último bloco que eu vou falar, entre aspas. Porque a religião romana na época, ela tava lá. Mas a galera era o povo. O povo podia dominar essa galera. Então o Constantino fez o quê? Porra, tá foda aqui. Eu vou pegar essa porra aqui dessa galera de milhões. Falar, não, essa porra aqui que vale. E a galera que é rica, porra, acostuma com essa merda aí. E é mais não fácil. Não vai dar uma merda do caralho. É mais fácil você converter a pessoa falando que se você for pobre, humilde e morrer pela sua fé, você vai pro céu e virar um mártir do que você simplesmente falar cultua em Júpiter. Exatamente. Mas essa questão de ser pobre, humilde e ser privilegiado aí, cara, isso não deu muito certo pra igreja, né? Por causa da contradição ali. Então, né? A história surgiu com o protestantismo. É, mas já é bem na frente, né? Voltando pro nosso assunto de inferno. Inferno. Só pra fazer o gancho que eu queria fazer lá no começo. Nossa, não devia ter falado essa frase. Só para fazer tal coisa. Isso é o tá inferno. Tá proibido falar essa porra. E entre aspas também. Vamos voltando pro gancho lá fazendo o seguinte: nós estávamos falando de Valhalla, né? Valhalla. Isso. Valhalla. Então, voltando pra cultura nórdica, seria interessante a gente ver o inferno da cultura nórdica. É o Hell, né? Hell. É o Hell mesmo. Helgard. Que tem Asgard e tem Helgard. No caso, seria o próprio nome da guardiã. Isso também. É igual Hades. Hades tem o cara que cuida e lá e Hell tem a Hell. Que é a mulher. E antes que algum ouvinte venha desfrutar o seu veneno, a língua inglesa é muito baseada na língua nórdica. Ah, então, 100%. Você vai pegar aí muita referência de nome, por exemplo, da mitologia nórdica, de Hel, Dia e etc. Muita coisa. Do anglo-saxão. Só uma isso. Coisa. Thursday. É o dia do Thor, né? É o dia do Thor. Então, não vê e fala, caralho, Hell, mas Hell em inglês é inferno. Não é assim. Você tem que entender a história da parada pra poder depois você falar comigo aqui. Isso chama-se cognato. Mas o Hell, ou Helgard, né? Ela é um dos nove mundos da mitologia nórdica, né? Tem vários mundos. Só que é o seguinte, a diferença desse Hell para o Hades, né? Que tá totalmente separado. O Hell, ele vai pro... Quem vai pro Hell? Todo mundo que não vai pro Valhalla. Aqui sim. Sim, os ordinários vão pro Hell. E o pessoal extraordinário que morreu em batalha vai pro Valhalla. O legal disso aí que você tá falando, Queiroz, é que o Balder, ou Baldo, ele era filho de Odin. E como ele nunca lutou em batalha quando ele morreu, ele foi pro Hell. E tipo, ele era um dos deuses mais amados de Asgard. Mas ele foi pro Hell. E essa é uma parada legal da gente falar aqui em relação à mitologia grega. Desculpa, mitologia nórdica. É que, Viking, que você não vai... Você é um deus, se você morre, você vai pro Hell, você não vai pro Valhalla. Se você não lutou em batalha, você vai pro Hell. Tanto é que você... Então os deuses tinham que ser guerreiros. Tanto é que se você... É, também. Tanto é que se você assistia praticamente qualquer coisa sobre mitologia nórdica, etc, medieval, caramba. Até, por exemplo, a série Vikings, que eu assisti há um tempo atrás. Os caras só têm, tipo assim, aquele sentimento de tristeza e o caramba tá, e tal que a gente tem, por exemplo, comumente, né, na morte das pessoas. Quando é uma pessoa que morre de doença, uma coisa assim. Porque os... Ele não vai pro Valhalla. Ah, o cara que morre na batalha, o cara morreu 10 minutos ali depois, tá de boa, o cara tá em Valhalla, tá ceando e comendo puta. Uma boa morte, né? Uma parada. Ceando, comendo puta e batalhando. Porque não morre e volta pra lá. Batalhando, morre e volta pra lá. É. E o legal disso é que o Balder, ou Baldo, ele foi profetizado que ele ia morrer e tal, não sei o quê. E tipo, a mãe dele, que era a mulher do Odin, falou: não, todos os seres da Terra têm que prometer que não vão fazer mal ao cara. Mas tinha uma planta lá que não prometeu. Aí o Loki zoou alguma coisa lá, matou o cara. E aí o cara morreu. Então, E é interessante isso pra você ver que na mitologia nórdica nem sempre o cara que é bondoso ou querido por todos vai pro Valhalla, ele vai pro isso, Hel. Ele... Exatamente. Seja algo ruim também, né? Não, ele é só. Não, era assim, era assim, porque cara, as caravelas eram feitas com as unhas das pessoas que estavam lá, cara. Legal que o texto que eu tô lendo aqui tá falando assim: é o lugar onde tá amontoado todos os espectros opacos e titirantes dos que morreram sem glória, doentes ou com idade avançada. Ou seja, todo mundo, né, mano? Qual que é o privilégio da cultura nórdica? É ser guerreiro. Porque a maioria das pessoas saíram. Igor, vou dar uma de Queiroz. Tem gente burra que ouve podcast. Não, vai se fuder, mano. Só vai se fuder. Queiroz te acusou de burra, é verdade. Não, é verdade. Não, mas desculpa. Tem gente que... Não, desculpa. Corta essa parte, Igor. Deus zoando com o Queiroz. Mas, Igor, tem gente que não cara, entende. Mano, eu não censuro nada, não. Não posso censurar, não. Vai se fuder. Não, mas tem gente que, de repente, não entende o que a gente tá falando, né? Porque acho que a gente é ateu. É... Não, a gente tá falando aqui algumas coisas que aconteceram e... O Caio é ateu mesmo. A Grécia tá na merda. A Grécia tá na merda, mas Zeus está lá. Isso também. Até Zeus mas saiu legal, da Grécia. Mas legal, cara. Você falou da Grécia. Você falou da Grécia tá na merda, mas Zeus tá lá, cara. Zeus tá nem aí pra Grécia. E quando você vê pela mitologia, o Zeus não é o deus que fica cuidando dos humanos nem nada. Ele tá lá no reino dele. Cara, Zeus é o Romário da mitologia. É porque, na verdade, o Zeus meio que não, né? Ele dá o livre-arbítrio pras pessoas, ele não tá preocupado com o que eles vão fazer, entendeu? Cara, quando o deus máximo da sua cultura se fantasia de jumento e come a sua esposa, eu acho que ele não tá se preocupando em cuidar da população. Não é... Ele não tá. Só que elas quiserem, diferente. Mas o deus Gigi também. Mas ele não tá nem aí também, porque não é nem ele que julga, cara. Na mitologia grega, quem julga são três caras que nem foi nem são deuses. Exatamente, ele tá cagando. Os deuses estão cagando e andando. Os Zeus tá comendo todo mundo. Porque... é sério mesmo. É homem, mulher, o Zeus, ele se disfarça de mendigo, entra, chega na tua casa e pede comida. Se você não der comida pra ele, ele tá com raiva na tua cara. E se você der comida pra ele, ele dorme na tua casa e come tua mulher. E aí o anfitrião, que é o nome do cara lá, o pai do Hércules. Pior que é verdade, anfitrião vem daí. Anfitrião, se você acha que você é um bom anfitrião, você é um grande corno. Porque o anfitrião, pai do Hércules, ele liberou a esposa pro Zeus porque ele achou que era uma grande honra a mulher dele ser comida pra um deus. Não seja um anfitrião. Gente do céu, cara. Mano, isso, sabia isso disso não, Queiroz? Eu que tava falando aí sobre o cara liberou a esposa pro Zeus e tal, a gente acha isso muito estranho, mas é porque a nossa cultura é muito baseada no monogamia, exato. Eterno, essas coisas que não é uma coisa que era da cultura desses povos, então... Depois que o pessoal morria, tinha o cão do salão do julgamento. Esse cão chama-se Amit. Esse cachorro aí, ele era o cara que era o recepcionista ali. A deusa que ia medir é Osíris. Então, e Osíris ia pesar o teu coração numa balança e colocar e o peso equivalente aos seus atos de vida. Aí o legal é isso, velho. Quão puro você era, que tipo de pessoa você foi, entendeu? Então não era ser guerreiro nem nada, era você ser o melhor do que você podia ser no que você estivesse fazendo. E aí pesava na balança de Osíris, que era a deusa que pesava. E esse Amit era mais legal. Como a pena, se ele ficasse mais pesado que a pena, era porque você não era uma pessoa pura. E aí se você não fosse uma pessoa pura de coração, o Amit, que é esse cachorro, ele ia comer o seu coração. Ele ia dilacerar ele. Existem versões que se você não passasse na prova da pena, você seria devorada por crocodilos e outras criaturas do inferno egípcio. Tudo esses animais ali da biologia egípcia. Mas você não falou, né? Como que você faz? Que não é você morre e spawna no inferno egípcio. Você tem que chegar até ele. Então é por isso que você precisa do livro dos mortos. Que nesse livro contém feitiços pra você espantar criaturas que estão no seu caminho. Ah, e como é que chega lá no mundo dos mortos? Não, então, assim, tem essa parada de você você precisa, assim... Não, eu não sei como é que você chega, mas você vai fazendo uns caminhos tortuosos aí, são vários... várias salas que você tem que passar, e tem, tipo, tem os escaravelhos, tem todas aquelas coisas assim, eu realmente tô falando do que eu lembro. E você precisa ter o livro dos mortos pra poder ir realizando feitiços que espantam essas coisas ruins até você chegar no, na sala do julgamento. E então, o legal é que o nome é Livro dos Mortos, mas não é, não tem essa conotação de coisa obscura e tal, é realmente é um macete pra você poder chegar em segurança. Livro de feitiço. Do inferno árabe é Jahannam, que vem também, ela é etimologicamente relacionada com o hebraico Geenon. Agora eu não sei como é que fala, não sei como é que fala em hebraico, mas enfim, esse conceito do inferno, cara, é bem parecido com o nosso, porque olha só, algumas descrições dele são: fogo ardente, aquilo que se quebra em pedaços, o abismo e a chama. Ou seja, aquele inferno que a gente tem a ideia de ser um ardor. Isso, pegando fogo e tal, e queima, é onde você vai queimar no inferno. É isso que é o Jahannam. E aí, de acordo com o Alcorão, né, no último dia, o mundo será destruído e todas as pessoas serão ressuscitadas dentre os mortos e vai ser julgada por Alá. E aí o legal é o seguinte, Alá vai separar o joio do trigo. Alá vai pôr o pessoal que foi fiel a ele, dentro daquele clichê que a gente tem, né, que é o céu cheio de virgens, né, gente? Não, isso é só pra suicida. É sério? Não, mas o suicídio sério. Morreu na jihad, né? A jihad... Não, mas eles têm ideia. Tipo, você suicidar, sei lá, 14 virgens pra você lá ficar de boa. Então, existe uma conta. Exatamente. Dependendo. Tô falando, 11/9, porra, deu bem. Não, mas é da hora a gente falar também que... E o legal do... Abraço, Obama! Do jihad é que não é só suicídio. O jihad é a guerra... A guerra santa. A guerra santa diária. Não é só guerra no sentido bélico. É o que o islamita, ele passa no dia a dia pra poder seguir a doutrina islâmica. Detalhe que... islamita vulgo muçulmano, né? Não, esse cara mesmo. Esse aí. Sabe qual é o detalhe legal? É que o islã, ele imita. Mas é isso, ouvintes. Não se desesperem, esse programa vai ter uma parte B. A gente vai começar as partes Bs aí, será? Não sei. Não, mas aqui já são quase 4 horas da manhã. A gente viu nesse episódio de hoje que o inferno, nem não muitas vezes, na verdade, não quase todas as vezes, é um lugar de fogo e sofrimento. Às vezes é só... Então, cara, engraçado é isso, né? De todos os infernos que a gente falou, só o último que teve fogo e sofrimento. Se bem que o Hell, né? O Hell também teve um pouco de sofrimento, né, cara? Depende. O Tártaro tem. Depende. O Tártaro, isso. E, inclusive, ataca os seus dentes. Piada do Queiroz, porra, caralho. Pra sódia, né, velho? Puta que pariu. Meu Deus, aonde chegamos? A piada é do cara e eu sou o culpado? Nossa, mano, que escroto. Se for falar um negócio desse, eu nem falo. Que coisa escrota. Não, mas é isso. Gosta de fazer amor com... Mas é isso, ouvintes. Acho que esse foi um episódio apático. Ortogonal. Atípico. Ortípico. Vamos inventar palavras agora. Ouvintes, se preparem para o próximo episódio. Acho que é só isso que eu tenho a dizer. Cara, falou, ouvintes, gente. Não, que isso. Primeiro, eu ia falar com você, na verdade. Eu ia agradecer, não, Diego, mais uma vez, cara. Você tá praticamente da casa. Você pegou a chave do estúdio já, né, cara? Tô quase. Eu fiz uma cópia. Só que eu não falei pra ninguém. Não, cara. Fez a cópia do sabão, tipo na cadeia, né? Mais uma vez, agradeço o convite. Sempre que puderem e quiserem, e por favor, me chamem. Não, sim, vai ter que manter a continuidade e ainda chamar mais pessoas, né? Olha aí, eu conheço umas 15 pessoas que podem participar desse podcast. Nós tivemos a participação ilustre do Rafael Tanicho, cara. Eu não achei mais que eu ia ver isso. Fala, galera. Obrigado por me convidar. Pô, muito legal trocar ideia aqui. Filosofar, a gente filosofou pra caralho, cara. Eu gostei pra caralho de gravar. gravar esse podcast com vocês, como todos que eu gravo com vocês, eu gosto pra caralho. Então, além de passar informação pro ouvinte, eu gosto de trocar ideia, de falar do que gosto de falar. Tipo, eu adoro mitologia grega, mitologia nórdica, mitologia romana, nem tanto, que é a Copa da Grega. Opa, se você gosta, cara, se prepare pra uma quina futura. Então, cara, eu adoro mitologia grega. É, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do podcast. E se você for pro inferno, leve carne pra churrasco. É, o fogo já é de graça. Ou se você for pro réu, você não precisa levar carne pra churrasco. Você leva uma cerveja que chegou ali e já tá gelada. Né? Então, cerveja é comigo, vocês sabem, né? Vou tá vendendo lá. Mas pra vocês, como. Mas é isso, vocês ouvintes. São meus brothers e vou fazer que de graça. Feio. Vocês são meu brother. O cara quer fazer merchan da Brahma aqui de novo. Não, vocês são meus brothers, eu vou vender de graça pra vocês. Vender de graça. Aí, ó, o cara é bom. Assim, só vai rolar um cu do Queiroz, porque o Queiroz é. Ah, vai tomar uns. Olha, eu ia falar um negócio, mano. O quê? Eu ia falar um negócio, mas eu não posso, cara. Tem muita coisa que eu não posso falar. O Queiroz tá com a imagem. Gente, ouvintes, o Queiroz tá com a imagem no Skype apontando pra uma bolinha. Então, cara, Queiroz, é você mesmo que vai rodar. Queiroz, até lá. Galera, até mais. Tchau. Até mais. Delícia. Vamos com Deus. Com Deus é foda. No stop, idiota.